Papa Romeo Golf, estima agora o centro do Recife, frequência 13325 e alternado 1251. Logo 187, está pronto para a 7, autorizado, puxa acenar, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 1817. Salvador, bom dia, da 3520, pode esperar da 10, pronto. Bom dia, autorizado decolar. Vento calmo. Vinte decolagem, 5-0, da 3-5-0. Azul, Alfa, Yankee, Romeo. Azul, Alfa, Yankee, Romeo, prossiga. Alfa, Yankee, Romeo, no parte 3, posição número 4. Solicito autorização para um teste de motores em marcha lenta, no máximo 10 minutos. A espera já está ciente. Ok, informe para o término. Se o freio está ciente, não está autorizado, informe para o término. Décima 80, bom dia, da 3520. Bom dia. Pronto para cópia? Afirmo, pronto para cópia. Ok, está autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem da 10, com curva direita, perfil da subida da El até Leda, pois Leda voa bridge. Em bridge, intercepta o Zulu no meia, prossegue até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive. E após conforme a rota do plano. Transponder 5137, controle 119.8. Tem autorizado Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge, Aperzulo 10, DCT Trive. Conforme o plano, transponder 5137, controle 119.8, 33. Tem uma microfonia muito forte aí no fundo da sua transmissão. Após bridge, intercepta UP Zulu 16, até o VOR de Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após assim direto Trive, conforme rota. Afirmativo, entendi. Da Perzulu 16, Belo Horizonte, DCT 13, conforme o plano. E transponder 5137, a frequência 198, copiou? Copiei. 3399, chame para puxa acionar. Chamará para puxa acionar, 3399. Fala, Salvador, muito bom dia, Oscar November Kilo. Confirme? Oscar November Kilo. Oscar November Kilo, prossiga. É, autorização de reboque da ponte número 7 para final linha 9. Bianca está na ponte 7, é isso? Positivo. Ok, o TAM 3399 é o solo? 3399 na escuta. Informe estimado para o pushback. Aguarde um minuto. Para o táxi, o gol 1897, tem 1170 a bordo, 1340 autonomia, alterno galeão. Entendi, 1170, Galeão, 3h40, é isso? Afirmativo. E o 1817, táxi em frente, após Índia, Alfa, ponto espera da 10, chame a torre, 118.95, altímetro 10 no 1. Índia, Alfa, ponto espera, chama a torre, 1895, gol 1817, bom dia. O 3399 fica mais 10 minutos para pushback. Ok, ciente. O Oscar November Kilo na ponte 7 autorizado o reboque até a ponte 09. Sim, senhor. Informarei o técnico. Tá? Salvador, boa noite, 97. Está próximo do ponto de espera no 0, pronto. Boa noite, autorizado a decolar, vento calmo, boa noite, 97. Autorizado, linha de decolar, boa noite, 97. Um 897, decola 56, chame o controle em 119.8. 198, obrigado. Controle ao gol 1897, bom dia. Bom 1,817, contato radar, sua para o nível 360. 360. 3520, chama agora Recife, frequência 12685. 2085, obrigado, 3520. O controle do Gol 217. Coordena pra gente vai abrir de direto. Oi, Leda, Gol 87, aguardo coordenação. Thank you, Leda, aguardando. Autorizado, Brite. 817, controle. O 1817, controle. Gol 1897, controle Salvador. Gol 1897. Ficou restrito para o nível 340 e autorizado bridge. 340, voa no bridge, gol 1897. Posição 8 para pushback em acionamento. Ok, está autorizado. Informe para o táxi. Só observe a aeronave no portão 9 finalizando o reboque. Ok, autorizado. Vai ficar atento a aeronave no portão 9. Então, 3399. Salvador, Avianca, Oscar, 90 kg. Prossiga. Estou comunicando o término de reboque da 7, posição de número 9. Ok, bom dia. Bom dia. para o táxi 3399, 134 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. 24, Galeão, qual a autonomia? É 134, autonomia de 4 horas, de Eterna Galeão. Ok, copy. 134, Galeão, 4 horas. Táxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, altímetro 10 no 1, 3399. Ok, Pátio Índia Alfa, chama a torre 1895, altímetro 10 no 1. Oi, Salvador, bom dia, o TAM 3399, pronto para decolar. Pista livre, autorizado a decolar, vento calmo. Autorizado, ali decola, 3399. Tan 3899, decolou 12, chame o controle em 119.80. Bom dia, 99. Controle, bom dia, Tan 3399, Natael. Controle 3399, pode voar direto print. Foi Leda aí somente, então 3399. Leda, 3399. 3399, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 99, bom dia. firme para o solo, intensidade Clarina 1. Delta 3601, informação Charlie, autorização para acompanha. Ok, 3601, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360. Decola dono zero, curva direita, após subida da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge. Intercepta Upper Zulu 16. Prossegue até Bravo até o Zulu, após direto Trive, e após conforme a rota do plano. Acione 5155, o controle em 098. Então 3601. Autorizado São Paulo, Congonha, 360. São Paulo da Pista Zero com curva direita, subida da El, Leda, após Leda Trive. Intercepta Zulu 6, Bravo até o Zulu, Trive, na zona de segundo, controle 9, 1, 8, 1, 3, 0, 1. Chame para puxa acionar. Manata, o azul Alfa Yankee Romeo tá na escuta do solo? Alfa Yankee Romeo na escuta do solo ainda? Azul Alfa Yankee Romeo na escuta do solo? Papel Índia, Papa Point, adicione identificação, está autorizado a chegar na mar e chega com o posto ideal de cidade. Autorizado, mantenha o posto VOR. E até o papá, chama o ponto de descida, o ajuste no 09. Eu desço para 2000 e faço vibrando 110. Para 2000 pés, em dia, papá. Brasil Tampacó. Hotel Papá, desce para 2000, o ajuste 11. Papá Romeu Índia, Hotel Papá, controle. Desce para 2000 pés, Índia, Hotel Papá. Alfa Yankee Charlie, prossiga. É Charlie da posição 1, bate principal. Solte sua autorização para reboque até a posição 5 do bate 3. Botão 3601, eu solo. Solo, tá 3601. Tem um estimado aí para iniciar o pushback, confirma. A 10, ok, seguinte. O Alfa Yankee Charlie no portão 01, autorizado o reboque. Até o pátio 3, agilizando.